na terra do mar, faz ela fertilizar, plantar semente do amor, esmero de um compositor. Nuvens escuras no céu fazem chover na terra, e um bando de passarinhos